chegou pra mim, dizendo que ia ser o meu amor. Com suas palavras bonitas, você me encantou. Fui envolvida em seus beijos, seus abraços, mas você me enganou. Quando você chegou pra mim, dizendo que ia ser o meu amor. Com suas palavras bonitas, você me encantou. Fui envolvida em seus beijos, seus abraços, mas você me enganou. Eu já estava apaixonada, não tinha como voltar atrás. Eu preciso agora é te esquecer e tentar não sofrer mais. Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas e acabei ficando sozinha. Lumina. Eu já estava apaixonada.